O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som da Tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Pontualmente 7 horas. Dá um gás, aumenta o som. Som da Tribo na área. Até as 9 horas. Sobe o som. Pois é, o Som da Tribo, programa independente, em todo sábado aqui na 96 FM. Claro, através da 96 FM, retransmitindo também via internet através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br. Toda essa galera aí daquele up ao Som da Tribo na internet. Som da Tribo, um programa independente, parceiros são fundamentais. A galera que acredita e veste a camisa do Som da Tribo. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Tá fazendo muito calor. É só ligar para Bahia Frio ou então passar lá pessoalmente. Bahia Frio fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no Centrão, hein? Telefone é 3425-1800. Verão férias é no Espaço X, hein? Espaço X, Alameda Ramiro Santos. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês ou espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Matrículas abertas. É só ligar, 3423-8700. Novas turmas do CCAA. Segunda-feira, faça sua matrícula, hein? E Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no Centrão. Como sempre, de praxe, você tem que ligar pra cá e concorrer aos ingressos aí para o Som da Tribo, ou os brindes do Som da Tribo. Quais são os brindes do Som da Tribo? Uma sanduicheira mini grill, 2 em 1. Oferta de eletroação é por você que a gente faz, hein? Loja da Barão do Rio Branco, sorteio próximo sábado. Sanduicheira e mini grill, 2 em 1. Um piercing de umbigo mais tatu feminina, no valor de R$100. Oferta desastrosa, Rockstore, Alameda Lima Guerra, 57, sala 4, sorteio hoje. Ingressos para o show Acústico 80 com Chau e os Anéis de Saturno. Próxima sexta-feira, o Viela Sebo Café. Os ingressos de Chau é o seguinte: as 10 primeiras pessoas que ligarem para cá, deixar o nome, ganhará ingresso aí para curtir Chau e os Anéis de Saturno. Próxima sexta-feira no Viela. Então é só ligar, 3421-1507, ou mandar seu torpedo 8831-9050. 10 ingressos aí para você curtir Chau e os Anéis de Saturno. Os 10 primeiros ganharão os ingressos aí para curtir Chau com um show 80 acústico, muito legal. Então não é sorteio, é só ligar. Os 10 primeiros ganharão os ingressos aí para curtir Chau e os Anéis de Saturno. Eu sou criança e eu sou só na tribo, tá ligado? Go. da Tribo. A sua parada obrigatória. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h09. Você curtiu as duas primeiras do Som da Tribo, Vampire Weekend Holiday, Neon Trees, Animal, aqui no Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline, Jaqueline. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Cheguei. Tudo legal, Jack? Tudo bem. E a semana aí, como foi? O Cortes vai boa. Tranquila. Tá tranquila. É, eu tô nessa vida ruim de férias. Tudo legal, né? Tudo tá normal tudo na cidade. Teve alguma coisa diferente? Não, só continuando mesmo, a mesma dificuldade de se ouvir Rádio Vitória da Conquista. Ah, é. Tá osso, isso viu? Isso aí realmente não tá tendo muito jeito, não. Poucos, ou poucas, ou quase nenhuma opção de ouvir um rádio legal em Conquista. Difícil. Beleza, vamos que vamos, né? Jaqueline, uns brindes aí pra galera ligar pra cá e interagir com o Som da Tribo. Tá valendo uma sanduicheira, mini grill, 2-in-1, cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. Loja da Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. Também um piercing de umbigo, mais tatu feminina, no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. O sorteio é hoje. 10 ingressos para o show Acústico 80. As 10 primeiras pessoas que ligarem vão ganhar o ingresso do show Acústico 80 com Chau e os Anéis de Saturno, dia 28, no Viela Sebo Café. É só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para o 8831-9050. Tô contando os ingressos aqui para ver se tem 10. Tem 10? dá, tem 10. Pode ligar. Então pode ligar. As 10 primeiras pessoas ganharão os ingressos aí para curtir Chau e os Anéis de Saturno. Próxima sexta-feira no Viela, que está reformado. Galera, tá dizendo que é o melhor espaço alternativo hoje da cidade, o Viala Sebo Café, nova cara com palco, enfim, um espaço para fumantes, não fumantes, área maior. Tá muito bom. Show dos Barcos ontem, bombou, não fui mais assistir pelo Twitchcam, né? Muito legal. Twitchcam é tudo, hein? É. O nosso brother Rubenildo Metal prometeu que viria aqui, mas está trabalhando, não vai vir hoje fazer o Twitchcam aqui no Som da Tribo. Então é isso, é só ligar 3421-1507 e participar e interagir aqui com o Som da Tribo. Ou então mandar seu torpedo, 8831-9050. O Som da Tribo. Daqui a pouquinho, às 11 da noite, no Apogeu, tem um sábado top 2. Balada eletrônica com o DJ Joe, ingresso R$5. E até a meia-noite, mulher não paga nada. No dia 28, sexta, às 9 da noite, no Viela, é a vez de Chau e os Anéis de Saturno, com o show Acústico 80, ingressos no local. Dia 29, próximo sábado, na Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Reggae Fest 2, com o Complexo Rag convidados. Ingressos R$5 e mulher não paga nada. Em fevereiro, nos dias 24 e 25, tem o Grito Rock Conquista. Dia 24, no Viela Sebo Café e dia 25, no Apogeu. Informações e inscrições no site do Coletivo Suíça Baiana. É coletivosuissabaiana.com.br. Também em fevereiro, no dia 27, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de acaju, canastra, camarões, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Aguarde mais informações. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Havendo o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na livraria Letras e Prosa e também nas Astras Story. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Fique ligado, Som da Tribo, e ligue pra cá, 3421-1507. Ó, Jaqueline, vai rolar também a terceira oficina de palhaços, hein? Cheios de graça. Vai rolar dias 28, 29 e 30 de janeiro. Participe da nossa oficina de palhaços e aprenda como tornar um palhaço voluntário. Teremos vários mini cursos em diversas áreas onde você poderá estar aperfeiçoando a sua técnica ou até mesmo descobrindo o palhaço altruísta que existe dentro de você. É só você acessar aí www.cheiosdegraça.com ou então ligar 8838-0208, 8838-0208. Vai rolar também a Glam, terceira edição, com o DJ Fabinho, da L7. Como é o nome daquela? Como é o nome daquela? Da antiga Jack. Isso! DJ Fabinho vai tocar nessa festa. DJ Chiquinho de Salvador, DJ Tony, DJ Rick, DJ Nerd Candy. Então, Glam, terceira edição, vai rolar no Apogeu, dia 12 de fevereiro. Os ingressos custam apenas R$10. Estarão à venda na Banca Central. Então, Glam, terceira edição, com DJ Fabinho, DJ Chiquinho, DJ Tony, DJ Rick, DJ Nerd e também uma galera interessante. Então, Glam, terceira edição no Apogeu, dia 12 de fevereiro, a partir das 10 da noite, no Apogeu, ingressos à venda na Banca Central, R$10. Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Seu quarto ficava incerteza e a distância. Só se for fácil, garantido, aí eu faço. Nunca joga nada e quer massagem. Não quer nem ver o jogo, só quer tudo. Não lê o livro, só quer a mensagem. E só chupa laranja que um outro descascou. Rezava, mas esquecia de crer. Queria o bem, mas só levava mal. Enquanto então o papo era fazer, preferia voltar só no final. Pois sempre foi mais fácil esperar e ver as flores no jardim dos outros. Esperar para ver no que vai dar. E se for legal, por que não fazer igual? Mas esqueci apenas de viver. Passava o dia olhando pra parede e nunca via nada acontecer. Queria saber como é viajar, mas tinha medo de algo dar errado. Então achava melhor nem tentar. E esquecia que podia ter amigos ao seu lado. O Som da Tribo. ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. E bem um dia ele acordou pra vida e experimentou o que é viver. E amou, errou, tentou, leu, descobriu que é natural. Nem tudo sai como se espera, mas quando o ano chega a primavera e o calor do sol sempre tá aí pra te abraçar. Pode sorrir, pode sorrir, pode sorrir, pode sorrir, pode sorrir, pode sorrir. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Som da tribo. o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Aí você curtiu Mombojó aqui no Som da Tribo, Antimonotonia e Nevilton Morno aqui no Som da Tribo. Vai ligando, 34211507. Falar pra você aqui a programação do Viela. Hoje vai rolar Walter Lages hoje, música regional de prima aí pra você que gosta de música regional hoje no Viela, hein? Novo espaço, mais amplo, palco, enfim, 100% agora o Viela Sebo Café hoje. Na continuação da programação de reinauguração, Walter Lages, música regional, cover de R$3. Na quinta-feira, você que gosta de música instrumental, uma banda muito legal mesmo, com altos instrumentistas no plural. A banda Contrabanda, comandada por Luciano Pepe. Na sexta-feira, teremos Chau e os Anéis de Saturno com o show acústico 80. E no sábado, de hoje a 8, Alex, voz, violão e MPB. Beleza? Os brindes aí pra galera aí, Jack. Uma sanduicheira mini grill 2 em 1, cadência, oferta da Eletrosom. O sorteio é no dia 29 de janeiro. Um piercing de umbigo mais tatu feminino no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra, 57, sala 4, sorteio hoje. E 10 ingressos para o show acústico 80 com Chau e os Anéis Saturno, dia 28, no Viela Sebo Café. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. É só ligar os ingressos de Chau, é só você ligar, deixar o seu nome, já ganha o ingresso. Já tem 6 pessoas, viu? Então restam 4. Então ligou, ganhou. Ligou, ganhou. Chau e os Anéis Saturno. Sábado, showzaço acústico. Chau com a banda inteira. Não é só voz e violão, não. É show de Chau e banda. Show acústico dos anos 80. Você que gosta de música dos anos 80, pop rock nacional de primeira, eu garanto, pode ir que você vai adorar. É muito adorar. Bom, muito bom. Muito bom mesmo. Jaqueline já assistiu alguns shows de Chau, né? E recomenda. Muito. Por falar em Viela, a galera está ligada aqui no Som da Tribo. O Matheus Santos Freire, tem outro torpedo aqui. O Luciano Ferraz, gostaria de mandar um abraço a toda a galera do Viela Sebo Café, que ontem bombou com o showzaço dos Barcos, tá certo? Você que tá ligando pra cá, aguarda só um momentinho que a gente vai atender. Estamos sem telefonista hoje aqui. Beleza? Você que tá na linha, segura a onda aí. Ó, o celular também tá tocando. Segura a onda aí. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Celso Blues Boy e o Traje a Rigor. Arquivo Nacional, o som da tribo. Ele conhece o caminho e sabe usar um canivete. Da sociedade, que chances eles têm contra tudo? Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu não esqueço o rosto e não volto nunca mais. Marginal, marginal, marginal. Tribo. Mas quando a rua estiver deserta, ninguém vai nos ver. E nós vamos fugir, nunca mais alguém irá dizer. Marginal, marginal. Arquivo. Nacional. Vou cantar tudo de novo. Nacional. Agora são 7h33, você curtiu o Traje a Rigor Inútil, antes Celso Blues Boy, Cazuza Marginal, aí, dois clássicos dos anos 80, no Arquivo Nacional. Já temos oito ganhadores dos ingressos aqui de Charles, Anel de Saturno na próxima sexta no Viela Sempre Café. Então, restam dois. Então é só ligar. 3421-1507. Pode mandar seu torpedo também. 88-31-90-50. E tá valendo mais o que, Jack? Tá valendo, Cortes. Uma sanduicheira, mini grill, 2 em 1, Cadência. A oferta da Eletrosom é por você que a gente faz. A loja da Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. Um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. A oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. O sorteio é hoje. E os ingressos de Chau, né? Como o Cortes falou. Só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 88-31-9050. Pois é, restam dois ingressos do total de 10 que Som da Tribo disponibilizou para você. Então, vamos ao breve intervalo comercial. Aí dá tempo você ligar. 3421-1507 ou mandar seu torpedo 88-31-9050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7 horas e 37 minutos, rapidão, voltamos aqui com o Som da Tribo rolando pra você via 96 FM e também no blog do Som da Tribo, somdatribo.com, tem o chat lá do Som da Tribo, no blog do Som da Tribo, você também tem o chat do Som da Tribo no MSN, é só entrar, somdatribo.com, além das notícias tem os links lá pra você acessar o chat do Som da Tribo, tanto no MSN como no próprio blog do Som da Tribo. Som da Tribo também é retransmitido pela conquistaradioweb.com.br, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com. Galera que dá aquele up ao Som da Tribo. Então liga pra cá, ó. Restam ainda dois ingressos pra você curtir Chau e os Anéis de Saturno. Dois não, um. Então só resta um ingresso. Ligou, ganhou. Ligou, ganhou o ingresso pra você curtir Chau e os Anéis de Saturno na próxima sexta-feira no Viela Sebo Café. Hoje no Viela Sebo Café tem Walter Lages. Muita música regional, cover de R$3. Na quinta-feira teremos a banda Contrabanda, comandada aí por Luciano Pepe, uma banda de música instrumental. Você que gosta de música instrumental de alta qualidade, quinta-feira no Viela Sebo Café, banda Contrabanda. Hoje tem Walter Lages, muita música regional. Notícias da Tribo. Sai nova coletânea de sucessos da Legião Urbana. A gravadora Som Livre está lançando uma coletânea com os grandes sucessos da Legião Urbana, uma das bandas mais populares da história do rock brasileiro. O CD é intitulado Perfil e integra a série do mesmo nome do selo, que já dedicou volumes a nomes como Rita Lee, Chico Buarque, Ana Carolina e inúmeros outros. A seleção das 14 faixas foi feita a partir de uma enquete realizada no site oficial do grupo, na qual os fãs votaram nas suas músicas favoritas dos roqueiros. Trata-se da segunda compilação de hits da banda. A primeira saiu em 1998 com o título Mais do Mesmo. Em 2010, a gravadora EMI relançou todos os álbuns do grupo, liderado por Renato Russo, em luxuosas edições digipak, com o direito a encartes, fotos e textos informativos. Além de Russo, o grupo também era integrado por Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria. Divulgadas as primeiras atrações para a nova edição do Abril Pro Rock. Os organizadores do Abril Pro Rock divulgaram através da internet as primeiras atrações confirmadas para se apresentarem na nova edição do festival. A programação da edição 2011 começou a criar forma com anúncios dos shows para os dias 15 e 16 de abril. Na sexta, dia 15, o público poderá curtir o Greencore do Facada, o thrash do Música Diablo com os vocais de Derek Green do Sepultura e o Crossover do DRI, uma das bandas precursoras do estilo. Para sábado, dia 16, o clima fica mais leve com a banda Ed, a cantora Tulipa Ruiz e Arnaldo Antunes apresentando seu novo show. Informações sobre ingressos e outros detalhes ainda não foram divulgados. Por falar em Tulipa Ruiz, né? É. Mais uma que a galera alternativa tá botando lá em cima, né? É sempre assim, curto. Ouvi o CD todo e não vi nada demais. Entendeu? Igual nossa amiguinha que vai tocar aqui sexta-feira. Ixi. É, esses alternativos, às vezes, eles colocam as pessoas lá em cima e elege. Não vi nada demais, nada demais. Na verdade, a graça dessa galera é gostar do que ninguém conhece, assim. Nunca viu falar, ah, é maravilhoso. Beleza. Ai, ai, curtis. E Pearl Jam comemora 20 anos do álbum Ten, com documentário e relançamentos e também festival. Essa banda super conhecida, Pearl Jam. O Pearl Jam vai comemorar os 20 anos do lançamento de Ten, o seu álbum de estreia, com uma série de acontecimentos ao longo de 2011. A celebração começa com o relançamento dos segundo e terceiro discos, juntos em uma caixa em edição de luxo, contendo músicas inéditas e um show do Pearl Jam de 1994 em Boston. Em seguida, um documentário dirigido por Cameron Crowe sobre a história completa da banda deve ser anunciado, com imagens que incluem a apresentação no festival Roskilde, quando 9 pessoas morreram pisoteadas durante o show do grupo. Por fim, a banda promoverá um festival de 2 dias com a apresentação de diversos grupos. O Pearl Jam encerrará ambas as noites do evento, ainda sem nome ou data definida. Lançado no dia 27 de agosto de 1991 nos Estados Unidos, Ten é o disco mais bem sucedido do Pearl Jam, com mais de 9 milhões de cópias vendidas no país. E é um clássico, né, Curtis? Eu tenho 2. Um lacrado, guardado. É pra mesmo? Mim é um dos melhores CDs de todos os tempos do rock. Esse CD do Pearl Jam é muito bom mesmo. E claro, vamos ouvir o Pearl Jam agora aqui no Som da Tribo. Você liga, ainda há um ingresso pra você. Eu tô prorrogando, já tem 12 pessoas, 12 ganhadores. Som da Tribo é bonzinho, eram 10, já estamos em 12 ganhadores. Então, mais um. 3421507 ou 8831-9050. Deixa seu torpedo aqui que a gente vai dar de bandeja mais um ingresso pra você. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? som da tribo. We'll be right back. aí, baby, vai encarar? Agora são 7 horas e 50 minutos, 51 aliás, pulou um aqui. Você curtiu Chris Cornell, What a Lot of Love, aqui no Som da Tribo, antes Pearl Jam Garden. Vai ligando pra cá, 34211507, valendo brindes aí para o Som da Tribo. Quais são os brindes aí, Jack? Uma sanduicheira mini grill 2 em 1 cadência, oferta da Eletrosom, sorteio dia 29 de janeiro. Um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100. Oferta das Astras Rock Story, sorteio hoje. E 10 ingressos para os... Não, mas na verdade agora só tem um ingresso. Para o show Acústico 80 com Chá e os Anéis Saturno, dia 28, no Viela Sebo Café. Pois é, vai ligando para cá, 34211507, mande seu torpedo, 8831-9050. Você pode entrar no blog do Som da Tribo, sondatribo.com, mandar seu torpedo também através do blog. Ou então participar do nosso chat. Ó, ratificando aqui a programação do Viela. Essa semana nós recebemos um torpedo aqui. Próxima semana, programação do Viela. Quinta-feira, banda contra banda. Sexta-feira, Chau e os Anéis de Saturno com show Acústico 80. E no sábado, vai rolar João Luiz. Música regional e MPB, voz e violão. Então, sábado que vem, no Viela, vai ter João Luiz. Na sexta, Chau. Na quinta, banda contra banda. Hoje, vai rolar Walter Lages, cover de R$3. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Daqui a pouco, às 11 da noite, no Apogeu, tem o Sábado Top 2, balada eletrônica com DJ Joe. Ingresso R$5 até a meia-noite, mulher não paga. No dia 28, sexta, às 9 da noite, no Viela, é a vez de Chau e os Anéis de Saturno, com o show Acústico 80, ingressos no local. Dia 29, próximo sábado, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Reggae Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados. Ingressos R$5 e mulher não paga nada. Em fevereiro, nos dias 24 e 25, Grito Rock Conquista. No dia 24 é no Viela Sebo Café e no dia 25 no Apogeu. Informações e inscrições no site do Coletivo Suíça Baiana, coletivosuissabaiana.com.br. Também em fevereiro, no dia 27, na Concha do Centro de Cultura, tem Folia Fora do Eixo, com Móveis Coloniais Jacaju, Canastra, Camarones, Orquestra Guitarrística, Swinga e Ladrões de Vinil. Aguarde mais informações. Em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk no Brasil nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, lá na livraria Letras e Proses Astras Story. Acesse aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com. E também tem a terceira oficina de palhaços, cheio de graça, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. É só participar da oficina de palhaços e aprenda como se formar um palhaço voluntário. Tem também mini cursos em diversas áreas, onde você pode estar aperfeiçoando a sua técnica ou até mesmo descobrindo o palhaço altruísta que existe em você. É só visitar o site cheiosdegraça.com ou ligar para 88-38-0208. Repete o telefone aí, por favor, Jack. 88-38-0208. E tem um site também, né? Cheios de Graça, Cheios de Graca, né? Sem cedilha. Cheiosdegraca.com.br. Vai rolar também Glam, terceira edição, dia 12 de fevereiro, no Apogeu, às 10 da noite, com os DJ Fabinho, aquele velho Fabinho, o Fabinho Chupacabra. O DJ Tony, DJ Rick, DJ Nerd e DJ Chiquinho de Salvador. Ingressos R$10 à venda na Banca Central. Então, Glam, terceira edição, dia 12 de fevereiro, no Apogeu, às 10 da noite, com os DJs Fabinho, Tony, Rick, Nerd e Chiquinho de Salvador. Ingressos apenas R$10 na Banca Central. Som local. O som da tribo. No som local você vai curtir o Eldon Borja, Deserto Tropical e Chau e os Anéis de Saturno. Show de Chau, próxima sexta-feira no Viela Sebo Café. Som local. O som da tribo. Vamos regar, rapaziada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Saudade vem matando a gente. Consigo avistar a brisa do mar. Meu violão, a gente nas estrelas.

Talvez este seja um mistério que eu nunca vá entender. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Já chegou a hora de entender o começo e o final. Local, o som da tribo. Aí no seu local, o som da tribo, você curtiu o Chau e os Anéis de Saturno, o começo e o final. Chau fará show na próxima sexta-feira no Vela Sebo Café. O show acústico anos 80, a banda completa, hein? Pode ir, que a gente garante. Antes você curtiu o Eldon Borja, Deserto Tropical. Mais um som aí de Eldon Borja, da banda Zé dos Cafés. Já temos a relação aqui de 14. Eram 10, eu doei 14 ingressos pra galera. A galera que ganhou os ingressos aí, daqui a pouco eu vou falar a relação dos ganhadores aí. 14 pessoas ganharam os ingressos aí pra curtir Chau e os Anéis de Saturno. Isso prova que o Som da Tribo tá com a audiência lá em cima, lá, né? Lá em cima. Uma hora, né? Em uma hora já temos... Só pra esse brinde, né? Isso aí, beleza. Tem outro. Só obrigado a galera que está curtindo o Som da Tribo aí. Mandar abraços aqui pra galera que está ouvindo o programa, hein? O Daniel Viana. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 6 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. É, conquistaradioweb.com.br, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, claro, através do blog do Som da Tribo. É só acessar sondatribo.com. Acessa aí, galera. Como eu havia dito, manda abraços aqui pra galera que está curtindo o Som da Tribo. A Thaís Santos, da Orbe 5. Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, Paula Babilônia e Darius, não perdem um Som da Tribo aí no Mirante do Candeias, Ramon Senna, grande Ramon, animadérrimo aí, todo mundo saiu, mas ele está em casa, ouvindo e curtindo o Som da Tribo. Também Goma, Rosângela e Simpson aí no bairro Ibirapuera. E Daniel Viana, ele que trabalha na G3 Sistemas aí no bairro Ibirapuera, toda a galera trabalhando e curtindo o Som da Tribo, tá dado o recado. Os brindes aí pra galera, encerrou aqui os ingressos de Chau. Já foi, viu, galera? Isso. Agora tá valendo uma sanduicheira mini grill 2 em 1, cadência, oferta da Eletrosom, é por você que a gente faz. Loja da Barão do Rio Branco, sorteio dia 29 de janeiro. E um piercing de umbigo mais tatu feminina no valor de R$100, oferta das Astras Rock Story, que fica na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4, o sorteio é hoje. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Abraços também para Carol Olegário, do bairro Petrópolis, curtindo o Som da Tribo. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Hey, kids, do I have your attention? I know the way you've been living. Life's so reckless, tragedy endless. Welcome to the family. Hey! There's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago you found the answers were so crystal clear. Within a day you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't win this fight. In a way it seems there's no come when our thoughts are so numb and a feeling. system too early. Welcome to the family. Hey, why won't you listen? Can't help the people you're missing. It's been done, a casualty rerun. Welcome to the family. I'll try and help you with the things that can't be justified. Run! tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h17, rolando o som da tribo até as 9 da noite. Aqui na 96 FM, você curtiu Guns N' Roses, Barrel, Invasion Sevenfold, Welcome to the Family. Aqui no Som da Tribo, liga pra cá, 8831-9050, valendo uma tatu. Mais piercing de umbigo, oferta das Astras Store. O valor de R$100. As Astras fica ali na Alameda Lima, Guerra 57, sala 4. Sorteio daqui a pouquinho. Tá valendo também sanduicheira mini grill 2 em 1. Cadência e oferta de eletrossom é por você que a gente faz. A loja fica ali na Barão do Rio Branco. Sorteio no próximo sábado. Os ingressos de chau já foi, hein? Falar aqui o nome dos ganhadores dos ingressos de chau. Eram 10, mas o Som da Tribo é bonzinho. Foram 14 sortudos aí. Vamos lá. Edmilson dos Santos, do bairro Ibirapuera. Givanildo Teixeira, do bairro Ibirapuera. Ana Paula de Oliveira, Mirante do Candeias. Deva de Andrade, do bairro Guarani. Bárbara Skywalker, do Santa Cecília. Alberto Marlon, da Vila Serrana. Maire Andrade Leite, do bairro Candeias. Thales Eduardo, do Inocop. Fernanda Pinheiro, também do Inocop. Luana Santos Freire, do bairro Ibirapuera. Lucas Gomes Baleiro, do bairro Santa Cruz. Rosângela Souza, do bairro Panorama. E Daniel Viana, do bairro Ibirapuera. Vamos repetir aí o nome dos ganhadores dos ingressos para o show de chau. Próxima sexta-feira, no Viela Sebo Café. Edmilson dos Santos, do bairro Ibirapuera. Givanildo Teixeira, do bairro Ibirapuera. Ana Paula de Oliveira, Mirante do Candeias. Devaldi Andrade, do bairro Guarani. Bárbara Skywalker, do bairro Santa Cecília. Alberto Marlon, da Vila Serrana. Maire Andrade Leite, do bairro Candeias. Thales Eduardo, do Inocop. Fernanda Pinheiro, também do Inocop. Luana Santos Freire, do bairro Ibirapuera. Lucas Gomes Baleiro, do bairro Santa Cruz. Rosângela Souza, do bairro Panorama. E Daniel Viana, do bairro Ibirapuera. Todos devidamente documentados a partir de terça-feira à tarde na loja Astras Store, que fica ali na Alameda Lima Guerra 57, sala 4. É só apresentar sua identificação terça-feira. Terça depois de segunda à tarde. É só ir buscar seus ingressos. Beleza? Os ganhadores aí. Abraços aí para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane e George, toda a galera do loteamento Bateias. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Daqui a pouco, às 11 da noite, no Apogeu, vai rolar o Sábado Top 2, balada eletrônica com DJ Dio. Ingressos R$5 até meia-noite, a mulherada 0800, hein? DJ Dio hoje no Top 2, Sábado Top 2, balada eletrônica com DJ Dio, hoje no Apogeu, a partir das meia-noite, né? Ingressos apenas R$5, mulherada até a meia-noite, não paga nada. Na próxima sexta-feira, dia 28, às 9 da noite, no Viala Sebo Café, a vez de Chau e Zanetti Saturno, o show acústico 80, ingressos apenas R$5 no local. Já no dia 29, próximo sábado, no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Rindy Rag Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados, ingressos R$5, e mulherada não paga nada, 0800. Então, sábado que vem, também no Apogeu, às 10 da noite, Rindy Rag Fest, segunda edição, Complexo Raga e convidados, ingressos R$5, mulherada não paga nada. Mais informação aqui. Glam, terceira edição, dia 12 de fevereiro, hein, no Apogeu, às 10 da noite, com 7 DJs. Alê Urpia, de Salvador, Fabinho DJ, aqui de Vitória da Conquista, Tony, também de Vitória da Conquista, Rink, da Blink, de Salvador, Nerd Candy, também DJ Chiquinho, de Salvador, Sex Sushi, com set especial, hein? Então você não pode perder. Glam, terceira edição, dia 12 de fevereiro, no Apogeu, às 10 da noite, ingressos apenas R$10 à venda na Banca Central. Vai rolar também terceira oficina de palhaços, cheio de graças. Terceira oficina de palhaços, cheios de graça, dias 28, 29 e 30 de janeiro. 28, 29 e 30 de janeiro, próximo final de semana. Então, você deve participar. Mais informações é só você ligar para 8838-0800. Vou repetir o telefone. Informações aí da galera do Cheios de Graça. A terceira oficina de palhaços. 8838-0208. 8838-0208. Participe da oficina de palhaços e aprenda como se tornar um palhaço voluntário. Teremos vários minicursos, diversas áreas, onde você poderá estar aperfeiçoando a sua técnica ou até mesmo descobrindo o palhaço altruísta que existe dentro de você. Se você quer mais informações, é só acessar aí www.cheiosdegraca.com. Cheiosdegraca.com é o site aí da terceira oficina de palhaços. Também em fevereiro, no dia 27, na concha do Centro de Cultura, Folia Fora do Eixo, com móveis coloniais de Acaju, canastra, camarones, orquestra guitarrística, swinga e ladrões de vinil. Fevereiro também, nos dias 24 e 25, o Grito Rock Conquista. No dia 24, vai rolar no Viala Sebo Café. No dia 25, no Apogeu. Informações e inscrição no site do Coletivo Suíça Baiana. É só você acessar www.coletivosuicabaiana.com.br. Coletivosuicabaiana.com.br. Ou seja, só você acessar, bota lá no Google Coletivo Suíça Baiana que você faz a inscrição aí para o Grito Rock Conquista. E em maio, pela primeira vez em Conquista, Cólera, um dos maiores nomes do punk do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Aguarde mais informações. Já está à venda o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e nas Astras Store. Acesse aí, hein? Núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, conquistaradioweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com. Muita coisa, hein? O som da tribo. Rock na veia. Rock na veia. Rock na veia. Rock. Acelerei, era só desviar, mas eu nem tentei. Passei por cima de seis. Mas eu me recordo que não fugi. Esperei até o socorro vir. Mas eu só lembro até aí. Porque eu tomo remédios demais. Porque eu sinto raiva demais. Tanto que

qual é o dia que o Matanza vai estar aqui em Conquista. Matanza, de novo aqui em Conquista, showzaço. Realização aí da Suíça Baiana. Abraço aí para Alberto Marlon, na Vila Serrana, também Núbia Rocha, do bairro Brasil. Galera ligada aí no Som da Tribo. A programação do Viela para essa semana, hein? Vamos lá, hoje tem Walter Lages, música regional, certo? Walter Lages, hoje, música regional. Hoje, na quinta-feira, teremos a banda Contrabanda, música instrumental aí comandada por Luciano PP. Na sexta-feira, Chau e os Anéis de Saturno. E no sábado, João Luiz, música regional e MPB. Sábado que vem, João Luiz, música regional e MPB no Viela. Na sexta, teremos Chau e os Anéis de Saturno com show acústico 80. Na quinta-feira, banda Contrabanda. E hoje, no Viela Sebo Café, tem Walter Lages, música regional. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Nós estamos de volta aí com o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite aqui na 96 FM, radiopontalweb.com.br e também através da Conquista, radioweb.com.br. Blog do Rubenildo Metal também retransmite Som da Tribo, certo? Da Tribo. Vamos curtir o Clássicos da Tribo agora. Clássicos da Tribo, você vai curtir dois temas, hein? Um que foi tema do programa Armação Ilimitada dos anos 80 da Rede Globo e o tema de CSI. Vou tocar, depois a gente fala o nome das bandas aí. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu The Who, Baba Riley. Música tema do CSI New York. Passa na TV Record aí, depois da meia-noite. Antes você curtiu Fast Way, Say What You Will. Foi tema de Armação Ilimitada, dos anos 80 da Rede Globo, muito bom. Aí fizeram uma versão brasileira, mas a música original é essa aí do Fast Way, Say What You Will. 8h46, ainda há tempo para você ligar e concorrer aos brindes do Som da Tribo, hein? Mantatu, mais piercing de umbigo, oferta aí das Astras Rock Story, Alameda Lima Guerra 57, sorteio hoje. Sanduicheira Mini Grill 2 em 1, oferta da Eletrosom, sorteio no próximo sábado. É só ligar, 3421-1507 e mandar seu torpedo. Galera que mandou os torpedos aqui para o Som da Tribo, Luciano Ferraz, a Maria José Santana de Oliveira, curte demais o Som da Tribo. A Rosiane tá mandando beijo a todos do Som da Tribo, ela que mora no Campo Formoso, grande Rosiane. Matheus Santos Freire também curtindo o Som da Tribo. Terezinha, Tô em Beleza e Maria Madalena, do bairro da Conquistinha, aqui em Vitória da Conquista, curtindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Bom, daqui a pouquinho, às 11 da noite, no Apogeu, sábado Top 2. Balada eletrônica com DJ Dio. Ingressos apenas R$5. Até a meia-noite a mulherada não paga. Já na sexta-feira, dia 9, no Viela Sebo Café, é a vez de Shao e o Zanetti Saturno, com show acústico 80. Ingressos apenas R$5 no local. Som da Tribo vai mandar 14 pessoas aí para o show de Shao, os ganhadores dos ingressos aí. No dia 29, próximo sábado, no Apogeu, às 10 da noite, Reed Rag Fest, segunda edição, com Complexo Raga e convidados. Ingressos apenas R$5. Mulherada não paga nada. Programação do Viela para essa semana. Hoje vai rolar Walter Lages, música regional. Walter Lages hoje no Viela Sempre Café, convede apenas R$3. Na próxima quinta-feira tem a banda Contrabanda. Na sexta, Tchau e os Anéis de Saturno. E no sábado vai rolar João Luiz, MPB e música regional no Viela Sebo Café, reinaugurado. Espaço ficou muito melhor, maior, mais amplo. Enfim, palco, ambiente para fumantes e não fumantes. Tá bem legal o Viela Sebo Café. Vai rolar também Glam, terceira edição, dia 12 de fevereiro, no Apogeu, às 10 da noite, com 7 DJs. Ale Urpia de Salvador, Fabinho DJ. Tony, DJ Tony, Rick, Nerd, Candy, DJ Chiquinho de Salvador e Sex Sushi. O Glam terceira edição acontece dia 12 de fevereiro. Os ingressos, apenas R$10 à venda na Banca Central. Próximo final de semana vai rolar a terceira oficina de palhaços. Palhaços cheios de graça. Dias 28, 29 e 30 de janeiro. Participe da nossa oficina de palhaço e aprenda como se tornar um palhaço voluntário. Teremos vários minicursos em diversas áreas, onde você poderá estar aperfeiçoando a sua técnica ou até mesmo descobrindo o palhaço altruísta que existe dentro de você. Se você quer mais informações, é só visitar o site www.cheiosdegraça.com. Ou você pode ligar também para 8838-0208, 8838-0208. E em fevereiro também, dias 24 e 25, vai rolar Grito Rock Conquista. No dia 24, vai rolar no Viela Sebo Café. No dia 25, no Apogeu. Informações e inscrição, é só você acessar o site aí do Coletivo Suíça Baiana, www.coletivosuissabaiana.com.br. Também em fevereiro, dia 27, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Folia Fora do Eixo. Móveis Coloniais de Acaju, de Brasília, Canastra, Camarones, Orquestra, Guitarrística, Swing e Ladrões de Vinil. Aguarde mais informações aqui no Som da Tribo. E em maio, pela primeira vez em conquista, Cólera, uma das maiores bandas do punk rock do Brasil, nos 10 anos da banda Cama de Jornal. Em maio, hein? O Matanza também vai estar aqui em conquista. Dia 17 de abril, Matanza em conquista. De novo, hein? Já está vendo o primeiro CD da banda Os Barcos, à venda na livraria Letras e Prosa e nas Astras Store. Acesse aí, núcleodenoticias.com.br, conquistaradioweb.com.br, blogdjdavi.com, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com e, claro, sondatribo.com. Acesse aí o Som da Tribo e fique por dentro de tudo que rola no pop rock nacional e internacional. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Bye. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? Agora faltando 3 minutos para as 9 horas. Final aí do som da tribo. Você curtiu Wizard Memories. Antes Garboso provoca aqui no som da tribo. Beleza, vamos aí ao nome da ganhadora da Tatu mais Piercing das Astras Story. Quem ganhou foi a Núbia Maria Rocha, do Bairro Brasil. Núbia Maria Rocha, do Bairro Brasil, ganhou a tatu aí, mais piercing de umbigo, a oferta das Astras Story. Ali na Alameda Lima Guerra 57. Beleza? A ganhadora aí foi Núbia Maria Rocha. E também a todos os ganhadores dos ingressos aí de Shao e os Anéis Saturno Show da próxima sexta-feira no Viela Sebo Café. Todos, já falei o nome aqui dos ganhadores, foram 14 ingressos. Então, 14 ganhadores aí dos ingressos de Shao devem se dirigir às Astras Story, que fica ali na Alameda Lima Guerra, 57, sala 4. Bem fácil, hein? Então, a galera que ganhou os ingressos e também a Núbia Maria Rocha, do Bairro Brasil, ganhadora do Piercing Mais Tatu aí das Astras Story. A todos que ligaram, que participaram, que mandaram torpedos, muito obrigado pela audiência, bombando sempre o som da tribo, muito obrigado mesmo. Agradecer aqui aos parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Espaço X, férias, verão, é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias, 3421-3629, o telefone da Anima Pop. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. O inglês e o espanhol que você nunca esquece. Novas turmas para 2011. Matrículas abertas a partir de segunda-feira. Mais informações é só ligar 3423-8700. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Fica na rua Ernesto Dantas, 85, no centrão aqui de Vitória da Conquista. E Bahia Frio, climatizando o seu ambiente. Ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 Centro, 3425-800. Telefone da Bahia Frio. A galera que faz o som da tribo, em apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack, bastidores e telefone, Devil de Andrade. Jaqueline vazou às 8 horas e Devil de Andrade não veio hoje. Edição podcast Rubenildo Metal. Rubenildo Metal e seu filhote aí, Amon Silva. Web Radio, Rubenildo Metal e Madison Almeida. Tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem comunidade do Som da Tribo no Orkut. É só você seguir o Som da Tribo também no Twitter, twitter.com/sondatribo. Twitter também no Facebook. Fácil, fácil. Dito isso, galera, desencana que a vida engana. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Sábado que vem, a partir das 7 da noite, mais Som da Tribo. Beleza? Bom final de semana, aproveite bem aí o final de semana. Tchau, tchau, tudo de bom. Siga o Som da Tribo no Twitter. Twitter.com/o som da tribo.